Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Na Rádio América, você é convidado a viver um novo estilo de vida. PHN com Dunga. Deus já fez de cada um de nós mais do que vencedores. Um chamado à santidade para jovens e adultos. Curta essa ideia. América. 10 e 1. A Rádio Canção Nova é fruto de um chamado. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? De um desejo de evangelizar. Temos o direito a um novo nascimento. Esse novo nascimento que nos faz deixar de gostar das coisas do mundo só vai acontecer com um encontro pessoal com Jesus. A comunidade Canção Nova vive a expectativa dos seus 40 anos de história. Celebre conosco. Rádio. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Clube do Ouvinte. Bom dia, Clube do Ouvinte, começando agora a sua segunda hora, são exatamente 10h02, horário brasileiro de verão, que bom estar na sua companhia. Eu sou Natana Lima, missionária da comunidade Canção Nova, e hoje, quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro de 2018, um dia especial. Um dia para nós pararmos, refletirmos, pensarmos sobre a nossa vida, aquilo que nós desejamos que o Senhor realize, mas também tudo aquilo que não é bom e que ainda faz parte da nossa vida, que nós possamos deixar para trás nesse tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, a mensagem dessa quaresma. Que maravilha, não é verdade? Por aqui é Edina Mara, lá de...